Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Estou aqui refletindo sobre algo muito vendido pela mídia, o amor. Só que aquele amor que dura para sempre, que deixa as pessoas doentes a ponto de se esquecerem delas mesmas. O amor que se vende é o sem limites, sem noção, aquele que olha para as próprias satisfações. Eu fico pensando em outro tipo de amor, aquele que é feito de companheirismo, parceria, troca evolutiva, disposição de fazer o melhor sempre pelo outro. Aquele olhar que entende, mas que também dialoga. Atenção, carinho, aconchego, reciprocidade. O amor que não deseja para sempre, mesmo que o torne eterno. Se o que amamos deixamos livre, liberdade deve ser o maior dos desejos. Esse amor não compreende a palavra apego, muito menos ataque de ciúmes ou desconfiança. Amor não é dominar ou prender o outro. Amor é libertar, desejar a felicidade do outro, fazê-lo crescer e caminhar para longe. Sabe aquele sentimento que faz você querer estar perto do outro, conversar, assistir, abraçar e ficar cada vez mais junto? É esse. O amor não precisa durar para sempre para ser amor, da mesma forma que não precisa ser dito, explicitado ou declarado. O amor é um ato ou um conjunto de ações afetuosas, atenciosas. Aliás, o amor não é sempre do mesmo jeito. Ele não é ligado na tomada e ali fica. Ele tem seus dias, suas dores e às vezes quer se afastar. É humano. Penso que o erro das pessoas está na idealização de um sentimento tão fraterno. A perfeição do amor está em sua imperfeição. E a verdade é que poucas pessoas conseguem compreender esse sentimento justamente porque ele é leve. E a tendência das pessoas é sentirem a ansiedade da permanência, porque não conseguem lidar com as oscilações, o que as faz querer segurar forte, não dando espaço para respirar. Esse comportamento, arrisco dizer, cuidando para não generalizar, está envolto a carências pessoais não supridas na infância. Quando alguém diz amar, mas manipula para ter o outro por perto, oprime, ofende, sufoca. Isso não é amor, é abuso. E quem permanece junto a essa pessoa precisa tanto de ajuda quanto o agressor que diz amar. Busque se conhecer mais. Saiba quem você é, reconheça seus pontos fortes e fracos, saiba quais são seus valores, aquilo tudo de que não abre mão de jeito nenhum e também compreenda aquilo que é capaz de abrir mão, aquelas concessões que é capaz de fazer por alguém. Sabendo disso, as chances de errar na escolha de um parceiro diminuem. Não se anule por ninguém, relacionamento é feito de duas pessoas. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.